pé, continuar mantendo a minha fé. Alguém me pergunta como faço seguir caminhando, não olhar pra trás, pra acordar todo dia e me manter em paz. Mas o meu segredo é só um. Se você quer saber, aguce seus ouvidos, porque eu vou te dizer. É Jesus quem me sustenta, é Jesus quem me alimenta, é Jesus o motivo pelo qual estou de pé. É Jesus quem não me esquece, é Jesus quem me fortalece, é Jesus. Ele é o autor da minha fé. Se você não o conhece, o nome dele é Jesus de Nazaré. Quem acredita que Jesus de Nazaré está presente, joga a mão pro céu e adora ele aí. A gente só tá de pé por causa de Jesus. É Jesus.